Surato An-Nur, a Sura da Luz. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Esta é uma sura. Fizemos-la descer e preceituamo-la, e nela fizemos descer evidentes versículos para meditardes. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. À adúltera e ao adúltero, açoitai a cada um deles com 100 açoites, e que não vos tome compaixão alguma por eles no cumprimento do juízo de Alá, se credes em Alá e no derradeiro dia, e que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. O adúltero não esposará senão uma adúltera ou uma idólatra, e a adúltera não esposará senão um adúltero ou um idólatra. E isso é proibido aos crentes. فَجِلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. E aos que acusam de adultério as castas mulheres, em seguida não fazem vir 4 testemunhas, açoitai-os com 80 açoites, e jamais lhe aceiteis testemunho algum, e esses são os perversos. Exceto os que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. E aos que acusam de adultério suas mulheres, e não há para eles testemunha senão eles mesmos, então o testemunho de um deles, jurando por Alá 4 vezes, que é dos verídicos. والخامسة أن لعنة الله عليه. E na quinta vez, que a maldição de Alá seja sobre ele, se é dos mentirosos, afastá-lo-á do castigo. E afastá-la-á do castigo, o testemunhar ela 4 vezes, jurando por Alá, por certo, ele é dos mentirosos. E na quinta vez, que a ira de Alá seja sobre ela, se ele é dos verídicos. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é remissório, sábio, haveria apressado castigo para vós nesta vida. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Por certo, os que chegaram com a calúnia são grupo coeso de vós. Não suponhais que ela vos seja um mal, mas vos é um bem. Para cada um deles haverá o que cometeu de pecado, e aquele que dentre eles se empenhou em ampliá-la terá formidável castigo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Que tão logo a ouvistes, os crentes e as crentes houvessem pensado bem deles como de si mesmos e houvessem dito: esta é uma evidente infâmia. لولا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Que houvessem chegado com quatro testemunhas disso, então se não chegaram com as testemunhas, esses são perante Alá os mentirosos. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia na vida terrena e na derradeira vida, haver-vos-ia tocado com formidável castigo por aquilo que vos empenhastes em propalar. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quando difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo que não tinhais ciência e supunhais simples, enquanto perante Alá era formidável. E que tão logo a ouvistes, houvesseis dito: não nos é admissível falarmos disso. Glorificado sejas, isto é formidável infâmia. Alá exorta-vos a jamais reincidirdes em algo igual a isso, se sois crentes. E Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. Por certo, os que amam que a obscenidade se dissemine entre os que creem terão doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida. E Alá sabe, e vós não sabeis. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é compassivo, misericordiador, haveria apressado castigo para vós. اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ó vós que credes, não sigais os passos de Satã, e quem segue os passos de Satã, por certo, ele ordena a obscenidade e o reprovável. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, ele jamais dignificaria a nenhum de vós. Mas Alá dignifica quem quer, e Alá é onisciente, onisciente. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. E que os dotados dentre vós do favor e da prosperidade não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos necessitados e aos emigrantes no caminho de Alá, e que eles os indultem e os tolerem. Não amaríeis que Alá vos perdoasse? E Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, os que acusam de adultério as mulheres castas, inocentes, crentes, são amaldiçoados na vida terrena e na derradeira vida, e para eles haverá formidável castigo. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Um dia em que suas línguas e suas mãos e seus pés testemunharem contra eles pelo que faziam. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. Nesse dia, Alá compensá-los-á com sua verdadeira retribuição, e saberão que Alá é a evidente verdade. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. As malignas mulheres para os malignos homens, e os malignos homens para as malignas mulheres, e as benignas mulheres para os benignos homens, e os benignos homens para as benignas mulheres. Esses estão inocentes do que dizem aqueles. Haverá para eles perdão e generoso sustento. Ó vós que credes, não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor, e Alá assim determinou para meditardes. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. E se ninguém encontrais nelas, não entreis nelas até que vo-lo seja permitido. E se vos é dito, retornai, retornai, isso vos é mais digno, e Alá do que fazeis é onisciente. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não há culpa sobre vós em entrardes em casas não residenciais em que há proveito para vós, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize aos crentes, Muhammad, que baixem suas vistas e custodiem seu sexo. Isso lhes é mais digno, por certo, Alá é conhecedor do que fazem. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo e não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estenda os seus sendais sobre seus decotes. E não mostrem seus ornamentos senão a seus maridos, ou a seus pais, ou aos pais de seus maridos, ou a seus filhos, ou aos filhos de seus maridos, ou a seus irmãos, ou aos filhos de seus irmãos, ou aos filhos de suas irmãs, ou às suas mulheres, ou aos escravos que elas possuem, ou aos domésticos dentre os homens privados de desejo carnal, ou às crianças que não descobriram ainda as partes pudendas das mulheres, e que elas não batam com os pés no chão, para que se conheça o que escondem de seus ornamentos, e voltai-vos todos arrependidos para lá, ó crentes, na esperança de serdes bem-aventurados. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. E casai os solteiros dentre vós, e os íntegros dentre vossos servos e vossas servas. Se são pobres, Alá enriquecê-los-á de seu favor, e Alá é munificente, onisciente. <fazos-se> والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن E o que os que não encontram meios para o casamento se abstenham de adultério até que Alá os enriqueça de seu favor? E há aqueles de vossos escravos que buscam a alforria mediante pagamento de uma soma. Então, ajudai-os se reconheceis neles algum bem. E concedei-lhes das riquezas de Alá que ele vos concedeu, e não deveis compelir vossas escravas à prostituição, se elas desejam a castidade, para buscardes os efêmeros bens da vida terrena. E quem as compele, por certo Alá, após sua compulsão, é perdoador, misericordiador. E com efeito fizemos descer para vós evidentes versículos e um exemplo dos que passaram antes de vós e uma exortação para os piedosos. Allah, nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Alá é a luz dos céus e da terra. O exemplo de sua luz é como o de um nicho em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal é como se fora astro brilhante. É aceso pelo óleo de uma bendita árvore olívia, nem de leste nem de oeste. Seu óleo quase se ilumina, ainda que o não toque fogo algum. É luz sobre luz. Alá guia sua luz a quem quer, e Alá propõe para os homens os exemplos. E Alá de todas as coisas é onisciente. Em casas que Alá permitiu fossem erguidas, e em que fosse celebrado o seu nome, nelas glorificam-no ao amanhecer e ao entardecer. Homens a quem não entretém nem comércio, nem venda da lembrança de Alá e do cumprimento da oração e da concessão de Azaká, eles temem um dia em que os corações e as vistas serão transtornados. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ para que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que fizeram e lhes acrescente algo de seu favor. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. E os que renegam a fé, suas obras são como miragem em uma planície, a qual o sedento supõe água até que quando chega a ela, nada encontra. E encontra Alá junto dela, então ele compensá-lo-á com ajuste de contas, e Alá é destro no ajuste de contas. Ou são como trevas em um mar profundo, encobrem-no ondas por cima das quais há outras ondas, por cima destas há nuvens, trevas, umas por cima das outras. Quando alguém faz sair sua mão, quase não a vê. E aquele a quem Alá não faz luz, jamais terá luz. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Não viste que a Alá glorifica quem está nos céus e na terra e os pássaros enquanto pairam no ar? Cada um com efeito sabe sua oração e sua glorificação. E Alá do que fazem é onisciente. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá será o destino. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Não viste que Alá impulsa as nuvens, em seguida junta-as, depois fala-as um aglomerado? Então tu vês a chuva sair de dentro delas, e do céu de montanhas nele formadas de nuvens. Ele faz descer granizo, e com este alcança a quem quer e o desvia de quem quer. O fulgor de seu relâmpago quase se vai com as vistas. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Alá faz alternar o dia e a noite. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. E Alá criou todo ser animal de água. Então, dentre eles, há quem ande sobre o ventre, e dentre eles, há quem ande sobre dois pés, e dentre eles, há quem ande sobre quatro. Alá cria o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. Com efeito, fizemos descer evidentes versículos, e Alá guia quem quer a uma senda reta. Eles dizem, cremos em Alá e no mensageiro, e obedecemos. Em seguida, depois disso, um grupo deles volta às costas, e esses não são os crentes. E quando convocados a Alá e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, eis um grupo deles que lhe dá de ombros. E se tivessem o direito, chegariam a ele resignados. Há enfermidade em seus corações, ou eles duvidam? Ou temem que Alá e seu mensageiro sejam iníquos com eles? Não, mas estes são os injustos. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa Dito dos crentes quando convocados a Alá e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, é apenas dizerem, ouvimos e obedecemos, e esses são os bem-aventurados. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro, e receia Alá e a ele teme, esses são os triunfadores. E eles juram por Alá com todos seus mais solenes juramentos, que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Dize, não jureis, vossa obediência é conhecida. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum, wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dize, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, impende a ele apenas o que de que foi encarregado, e impende a vós o de que fostes encarregados. E se lhe obedeceis, guiar-vos-eis. E não impende ao mensageiro, senão a evidente transmissão da mensagem. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum fil كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Alá promete aos que dentre vós creem e fazem as boas obras que os fará suceder na terra como fez suceder aos que foram antes deles e que lhes fortalecerá a religião de que se agrada no tocante a eles e que lhes trocará segurança após seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão. E quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. E cumpri a oração e concedei a Zaká, a ajuda caridosa, e obedecei ao mensageiro na esperança de obterdes misericórdia. Não suponhas que os que renegam a fé sejam capazes de escapar do castigo de Alá na terra, e sua morada será o fogo, e em verdade, que execrável destino. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'un thiyabakum min adh-dhahirati wa min بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. Ó vós que credes, que vos peçam permissão por três vezes vossos escravos e aqueles dentre vós que ainda não chegaram à puberdade para estar em vossa presença, antes da oração da aurora e quando puserdes de lado vossos trajes ao meio-dia e depois da última oração da noite, são três tempos de vossa intimidade. Não há culpa sobre vós nem sobre eles, depois destes tempos, em circular sem permissão uns de vós com os outros. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. E quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, que peçam permissão para estar em vossa presença, como pediram permissão os que foram antes delas. Assim Alá torna evidentes para vós seus versículos, e Alá é onisciente, sábio. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. E as mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperam casamento, não há culpa sobre elas em porem de lado algo de seus trajes, sem se exibirem com ornamentos, e absterem-se disso, é-lhes melhor, e Alá é oniovinte, onisciente. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Não há falta sobre o cego, e não há falta sobre o coxo, e não há falta sobre o enfermo, nem sobre vós mesmos, em comerdes em vossas casas, ou nas casas de vossos pais, ou nas casas de vossas mães, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossas irmãs, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossas tias paternas, ou nas casas de vossos tios maternos, ou nas casas de vossas tias maternas, ou em casas cujas chaves possuis, ou nas de vossos amigos. Não há culpa sobre vós em comerdes reunidos ou separados? E quando entrardes em casas, cumprimentai-vos mutuamente com saudação vinda de Alá, bendita e cordial. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos para razoardes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. E quando estão com ele em assunto de interesse comum, não se vão até que lhe peçam permissão. Por certo, os que te pedem permissão, esses são os que creem em Alá e em seu mensageiro. Então, quando te pedirem permissão para algum de seus assuntos, dá permissão a quem deles quiseres e implora a Alá perdão para eles. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Não façais entre vós a convocação do mensageiro como a convocação de um de vós para outros. E não vos retireis de sua companhia sem sua permissão. Com efeito, Alá sabe dos que dentre vós se retiram sorrateiramente. Então que os que discrepam de sua ordem se precatem de que não os alcance provocação ou não os alcance doloroso castigo. لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Ora, por certo de Alá é o que há nos céus e na terra. Com efeito, Ele sabe aquilo em que vos fundamentais. E um dia, quando a Ele forem retornados, então informá-los-á do que fizeram. E Alá de todas as coisas é onisciente.